tô beijando o rosto de quem dá valor, pra que vale mais o rosto do que 100 mil. Vale mais o gosto do que sempre.